Isaac. Mas eu não roubei o título da minha vida, é. Ô, Isaac. Conto do crime, conto do crime. Pra sopar minha cabeça, matar, é. É o Du. Ô, Du, satisfação em rever, irmão. Cola na grade aí, meu, tá firmeza? E nosso São Paulo? Ixi, daquele jeito, somos periferia, favela consciente. Pode crer, hoje e sempre, ó, mano. Até o fim da vida e até após ela, né, irmão? A sigla já diz, SPFC, tá ligado? É nóis, tu tem aí? Como que tá a corrida? Então, mano, queria levar uma ideia com você pra gente fazer uma aposta, tá ligado? Porra, demorou, irmão. Só os grupos coligados aí que querem se adiantar, né, irmão? Só os verdadeiros. Conta comigo, mano. Pô, tá ligado, tá tendo muita rivalidade em Ribeirão, mano. Desse jeito aí, ó, os caras já querem queimar o interior pra caralho. E aí, mano, o barato é louco, o movimento de Ribeirão não pode acabar não, porque tem muito grupo forte, tá ligado? É verdade, aí, liga os parceiros lá do WRW, falou? E do Relato da Periferia, pô. Que eu vou ligar o Conspiração Positiva e o Consciência X Atual. Certo, mano? Vamos nessa corrida aí que o objetivo é um só. Abracadabra nato, falou?